casa importante de comércio em Portugal. Um estabelecimento na moda, como ainda não viram igual. Um estabelecimento na moda, como ainda não viram igual. Há coletes, calças, casacos, colarinhos, punhos, colares, tigelas, copos, alguidares, pombas, galinhas e patos, alpagartas, socos, sapatos, cordão, fita e bordante, sorvete, terrão de Alicante, pintacilgos, canários, perus, chaviotes e panos crus. Tenho uma casa importante, chaviotes e panos crus. Tenho uma casa importante, arreios, tirantes, chicotes, café, chá e chocolate, malagueta, pimenta e tomate, almirantes, provisórios e fortes. Há malgas, há garfos, há potes, há bicos, pinos e há corda. Há navalhas, tesouras da poda, pregos, pontas e alfinetes, anis, licores e sorvetes. Tenho estabelecimento na moda, anis, licores e sorvetes. Tenho estabelecimento na moda, farinha, farelo, relão. Há iscas e pão e vinho, costeletas, pernil e toucinho, clarão, velas e sabão, zig-zag, laurito, alcatrão, chasco, cuco e pardal, sardinhas, cavalas e sal, linhas, agulhas, botões, caranguejos, frutas e mochelões. De comércio em Portugal, caranguejos, frutas e mochelões. De comércio em Portugal, laranjas, maçãs, tangerinas, lenços, blusas, saiotes, armários, vitrines e lotes, pinheiros, pinhões e pinhas, cinetas, sinos, campainhas, boxe, revólver e punhal, broxas e pincéis de cal, canecos, barris e pipas, baço de fígado, eu até tenho tripas, como ainda não viram igual. Baço de fígado, eu até tenho tripas, como ainda não viram igual.